Amém. Boa noite, gente. Tem um buraco aqui. Alguém não tomou banho aí? Giovana? Mary? Ah, foi a com certeza ali que não tomou banho? Tem uns oito lugares aqui, ó. Tudo vago. Aqui também, ó. Acho que fui eu que não tomei banho. Quanto mais perto aqui tá. Faz o seguinte, quem está... Não, pera aí, onde é que vocês vão? Vai preencher ali? Vai deixar vazio aqui? Ah, tá. Bom, quem quiser sentar, tá aqui. Quem quiser ficar em pé, as varizes são tuas. Amém? Dando continuidade aquilo que a gente começou no domingo passado, que foi falando sobre a disciplina da simplicidade. Para quem estava aqui domingo passado, a gente deu a primeira parte, eu já enviei para vocês por e-mail, ok? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da disciplina, segunda e última parte. Eu vou passar um vídeo para vocês, talvez muitos aqui já tenham visto, já tenham assistido esse vídeo. Ele é mais ou menos uma duração de uns 20 minutinhos, ok? O Douglas me enviou esse vídeo há mais ou menos umas 3 semanas. E é interessante como as coisas no reino nunca acontecem por coincidência, né? Porque quando ele mandou esse vídeo foi exatamente quando eu tinha terminado a disciplina do estudo. E nós íamos entrar na disciplina da simplicidade. Exatamente, naquela semana nossa, esse vídeo veio no momento exato, porque tem tudo a ver com aquilo que eu vou tratar a respeito de simplicidade. Tá certo? Então, vocês fiquem atentos a esse vídeo e depois nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas que estão relacionadas a ele e aquilo que a gente está falando desde o domingo passado. Ok? Deus os abençoe. Todos os acordos de despoluição do nosso planeta é barrado pelos americanos. Todas as nações têm um acordo. Quando chega neles, a economia deles está acima da vida. Sustentar a economia deles é mais importante do que preservar o nosso planeta. Como você fala ali de 2 mil hectares da selva amazônica sendo destruída diariamente, a gente pode estar pensando assim, o que isso tem a ver com espiritualidade? Né? O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com cristianismo? Né? Tem tudo a ver comigo e com você isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu espero que meu filho tenha um planeta para subsistir. Eu espero, pelo menos. Porque vocês perceberam também que ela falou que em 30 anos o que aconteceu com o planeta? Em 30 anos, 40% dos recursos naturais do planeta sumiram, desapareceram. Em 30 anos, gente, eu vou fazer 40 anos. Significa que na minha existência, em 3/4 da minha existência, a gente conseguiu acabar com 40% do nosso planeta. Só respirando o ar, assim. Quem tem 30 anos aí? Levanta a mão. Isso. Então significa que desde que você é o responsável, quando você nasceu, o mundo estava bom até o dia que você nasceu. Você é o responsável por essa tragédia. Precisar aí de cura interior, depois chama nós aí. Abram suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 6, versículo de 8 até o versículo 9. Enquanto eles estão arrumando ali, eu vou falando aquilo que eu já queria falar, e depois a gente termina de ver o restante. Em Marcos 6... 8 a 9 diz assim: estas foram as suas instruções, ou seja, as instruções que Jesus estava dando para os seus apóstolos. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Amém? Então, Jesus, quando ele dá uma instrução para os apóstolos acerca de ir pregar o evangelho, ali no texto grego, quando Jesus fala Olha, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, em todos os cantos, todas as nações, batizando, fazendo discípulos. O texto ali no grego está dizendo assim, enquanto você vai, enquanto você caminha por esse mundo, você prega o evangelho. Pregue, aonde você estiver. Você está nesse processo, caminhando nesse mundo, e você está pregando nesse processo todo. Ok? Dentro disso, uma das instruções para Jesus, de Jesus para os apóstolos, é enquanto você está indo nesse processo, sabe, não carregue muitas coisas na sua vida. Se despoje daquilo que te enrola nesse mundo, daquilo que te amarra aí nesse mundo. Se desenrole das coisas. Uma coisa que eu acho interessante é que eu nunca vi num cemitério alguém sendo enterrado com seu carro, sua guitarra, sua casa, seus CDs, que mais? O seu, sei lá que diabo que ele falou aqui. Eu nem sei o que é isso. Eu ainda tenho aqueles fita cassete em casa, assim. Vinil ainda, eu sou do tempo de vinil. Eu sou do tempo que não dava para ver a capa e entender o que, que tinha. Hoje é tão pequenininho que fica, não dá para entender nada. Não. Então, há oito coisas que você... Oito não, na verdade são nove. Nove coisas que você pode cooperar para ser contrário a esse sistema aí. Ser contrário a isso que está alimentando a destruição no nosso planeta. Primeira coisa é o shopping estação. Segunda coisa é o shopping Miller. É o cristal, os pobres que nem passa perto, né? Porque é vintão só para entrar, né? Shopping de Gogotana é casa china, né? Casa china é... Sabe aquele monte de pobre, cheio de sacola, assim, todo feliz da vida, né? É. Feliz da vida, né? Conseguiu aí, Fábio? Como é que tá aí? Tá. A primeira coisa, compre coisas pela sua utilidade e não por seu status. Repita comigo. Compre coisas, fala para o seu irmão que está ao seu lado, olha na cara desse consumidor, destruidor do planeta Terra, e fala assim, compre coisas, meu irmão, pela sua utilidade, e não por seu status. Amém? É bom julgar as pessoas, né? É tão bom apontar o dedo na cara dos outros, né? Amém? Amém? Então, ó, Muitas pessoas não têm necessidade de mais roupas, além daquelas que já possuem. Compram mais, não porque precisem, mas porque desejam andar na moda. Porque desejam andar na moda. Repita comigo, fale para o seu irmão que está ao seu lado assim, enforque a moda. Em nome de Jesus. Amém? Enforque a moda. Enforque a moda. Amém? Moda é o nome de um sistema diabólico inventado por burgueses, por madame, que foi inventado para enganar você. Ok? Tá certo? É pecado você ter um guarda-roupa cheio de roupas, gente. Ok? É pecado você ter um guarda-roupa cheio de roupas. Ter uma prateleira cheia de calçados. Tome cuidado com isso. Principalmente vocês, mulheres, que precisam comprar 20 sapatos. É tão bom ser homem, né? Não precisa rapar o sovaco. Não precisa se depilar. Não precisa tomar banho, gastar pouca água. Mas as mulheres têm cooperado ainda mais para a destruição desse mundo. Porque precisa tomar mais banho. Fazer mais chapinha, gasta uma energia desgraçada naquele troço. Né? Oh, e aí, ó, aqui, ó. Deus me deu um cabelo de vassoura, vai ser até a morte. Às vezes fica, por que você não faz uma chapinha? Eu falei, ó, galera, sou gremista, por favor. Então, fala para o seu irmão que está ao seu lado assim, compre somente aquilo de que você precisa de verdade. Amém? O mais libertador, para você, para não cooperar com esse sistema aqui, use suas roupas até que se gastem. Amém? Amém? Você faz parte de uma igreja que está pouco se lixando para a roupa que você vem nessa igreja. Desde que venha de roupa. Amém? Não vai dar uma de piriguete aqui, não, viu? Diz que piriguete nunca passa frio, né? Tá, menos 3 graus, tá lá, ó. As pipiguetes. Pare com o esforço de impressionar as pessoas com suas roupas e impressione-as com sua vida. Amém? Sabe quem foi? Amém? O cara que foi o cara que mais influenciou vidas aqui dentro? Chico Xavier? Poxa vida. Ô Diaconia, se vocês discernirem quem foi o demônio que falou isso aí, você pode meter o pé no traseiro dele lá na rua. Quem foi a pessoa que mais influenciou essa igreja? Luke. Falando de ser de pessoa, né? Não estou dizendo que Jesus não é uma pessoa. Estou dizendo. Vocês entenderam? Pecador. Quem foi o pecador que mais influenciou essa igreja no sentido de vida cristã e santidade aqui? Luke. Luke Greenwood, que é o líder do Steiger no Brasil, lá em São Paulo. O Luke é um missionário da Gólgota, junto com a sua esposa, a Ania. E o Luke foi o cara que mais influenciou vidas aqui dentro. Foi o cara que mais as mulheres queriam casar. Era uma disputa para casar com o Luke. E o Luke casou com uma holandesa. Polonesa. Tudo igual. Mesma coisa. É. A Holanda não é a capital da Polônia? Quase, né? E uma coisa interessante no Luke é que o Luke não tinha, externamente falando, a não ser dele ser um elfo gatão, bonitão, né? Tudo bem que o Luke não precisava de roupa para chamar a atenção das mulheres, né? Ele era bonito naturalmente. Mas uma coisa interessante no Luke era isso, que o Luke, a Kátia várias vezes quis pegar ele no pé dele e pegar uma pá assim, arrancar a crosta de terra do pé dele, porque ele só andava de chinelo, né? Luke sempre de chinelo, sempre. O Luke só comprava roupa sobre aonde? Em brechó. Sempre comprou roupa em brechó. Ele, cara, comprei uma calça, ó. R$3 eu paguei nela. R$3. Usava roupa até detonar. Até acabar. E aí ele é assim até hoje. Até hoje ele é assim. Gente, se vocês fizerem uma visita nesses brechós ali em volta da Riachuelo ali, vocês vão encontrar muitas roupas boas e vocês vão comprar muita roupa barata. Amém? Certo? Ou então aprenda a costurar, aprenda a fazer tuas roupas. Amém? Então, pare de impressionar as pessoas com suas roupas e impressione-as com sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Esqueça o que esse lixo de mundo aí dita. Eu tenho um ódio dessas novelas que ditam a moda da sociedade e a gente vê as pessoas andando na rua, né? Igualzinho, todo dia, toda semana. O comportamento, ela dita assim, né? É a novelinha nova entrar em moda aí. Na outra semana, a sociedade toda se movimenta para andar conforme aquilo ali está determinando. A segunda coisa, A primeira, então, compre as coisas pela sua utilidade e não por seu status. A segunda coisa, rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Coca-Cola, né? Refrigerante, chocolate. Sorvete não, filho, eu dou um desconto para você. Café. Videogame. Não, isso não. Ô filho. O Gabriel falou heróis, porque ele fica o dia inteiro pensando nisso, né, filho? Teu herói é o papai aqui, filho. Pensa em mim o dia inteiro. Terceiro, crie o hábito de dar coisas. Se desfaça das coisas. Crie esse hábito. Às vezes lá em casa, sempre a gente está fazendo uma revisão no guarda-roupa. Revendo assim, ó, isso aqui está usando? Não, não estou usando. Separa. Você está usando isso aqui? Não, não estou usando. Separa. Separe. Sabe, a gente fica entulhando coisas dentro de casa. Dê essas coisas. Dê. CD também, pode ser. Os dons CDs. Oi? Livros, por que não? Já leu? Né? Os meus eu estou lendo ainda. Mas já tem um monte de livro meu ali dentro. Ali. Calma. É um processo na vida, né? Vocês não deram nenhum, estão me pedindo para dar mais ainda? Não, não é para vocês, vou dar para a igreja. Porque vocês não vão ler. Quarto, recuse ser dominado pela propaganda dos fabricantes de bugigangas modernas. iPod, iPad, B-Pod, C-Pod, iPin, que mais? Netbook, notebook, Ozbook, tudo que é coisa, meu Deus do céu. Os anunciantes tentam convencer-nos de que pelo fato de o mais novo modelo disto ou daquilo ter um novo característico, devemos vender o antigo e comprar um novo. Depois vocês vão ver no vídeo o que, que isso está falando. Vocês vão ver a realidade disso, do que está acontecendo. Né? A gente tem vergonha de ter uma coisa porque ela é antiga. Né? Eu até bem pouco tempo atrás, eu tinha uma televisão do meu pai, que era daquelas de caixa de madeira. Eu só me desfiz porque ela estragou e o conserto dela era o preço de uma nova. Então até isso nós estamos desgraçadamente, né? Até o pescoço. Porque para você consertar a minha televisão nova, que eu substituí a antiga, que durou 25 anos, a outra televisão durou 25 anos, eu comprei uma televisão nova, que faz 3 anos que eu tenho ela, um pouco mais, né? Os 4 anos que eu comprei ela, já deu pau na televisão. Aí eu fui mandar consertar, o preço dela era quase o valor de uma televisão nova. Aí é o seguinte, essa televisão que eu tenho agora já se tornou um pepino. Porque se ela estragar de novo, eu estou lascado. Eu vou ter que comprar uma tela plana, fininha. Por que, que eu tenho que comprar essa televisão? Porque ou compro essa ou não compro nenhuma, porque não tem televisão daí para comprar. Entendeu? Aí você tem que pagar um pouquinho mais caro nessa, que também vai durar só 3 anos e já vai dar pau também. Aí você tem que comprar uma televisão de LED, que também já vai durar 3, 4 anos e vai dar pau também. E não vai prestar. Ou seja, os carros que antes duravam 30, 40 anos, até hoje você vê um corcelzinho daquele um que meu pai tinha, que me levava nas festas, lembra que eu falei para vocês? Então, até hoje você vê na rua andando. O meu carro todo mês está na oficina. Ele não tem 10 anos. Ele começou a dar problema com 5 anos. Com 5 anos começou a dar problema e até hoje. O carro do meu pai, esse Corcel, durante toda a minha infância, ele teve ele, eu nunca vi meu pai parar com esse carro na oficina. Por que será? Então, galera, recuse essa propaganda que está aí. Recuse. Recuse ela. Amém? Essa mensagem que ela está dando para você de que você precisa é uma mentira, você não precisa. A quinta coisa, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Pronto aí? Tenta encontrar o ponto em que está, você vai saber? Já está no ponto? Que eficiência. Então vamos lá, depois eu volto aqui e termino. Revoltante, né? Quem quer ir no shopping depois do culto? Nenhum cara de pau vai levantar a mão, hein? Nós estamos em praticamente 150 pessoas aqui. Se vocês ajudarem a divulgar esse vídeo, eu vou mandar amanhã, ou então você pode procurar no YouTube, chama-se A Origem das Coisas. Ajude a divulgar isso, mostre para a sua família, mostre para os seus amigos. Se nós cooperarmos nessa onda de desconsumo, e pararmos de ser esses consumistas que estamos destruindo o nosso planeta, a gente pode criar, fazer uma mudança. Uma mudança que começa na minha vida e começa na sua vida. Consuma menos, sabe? Use mais as coisas que você tem em casa. E principalmente desfrute daquilo que tem realmente valor na vida, que são as pessoas, né? Ontem a gente passou aqui um tempo muito, muito gostoso aqui na igreja, um tempo de comunhão aqui, de risada, e não tinha só nós aqui, né? Só pessoas. Pessoas, para estar perto, né? Eu tenho... O Desertor gravou um CD inteiro falando a respeito da televisão. Contrário a ela. E desde que a gente gravou esse CD, eu sou uma pessoa que me coloquei contrário à televisão. E televisão na minha casa, olha... A única pessoa que assiste de fato televisão lá em casa é o Gabriel, e mais ninguém que assiste lá os desenhos dele. Mas nós temos que lutar contra isso. Porque, gente, se 3 mil propagandas por dia, você e eu somos bombardeados, vocês acham que isso não gera nada? Nenhuma inquietação no meu coração? Nenhuma inquietude no sentido de que nada está bom, de que eu preciso ir, eu preciso comprar, eu preciso consumir, porque minha vida não está boa. Eu estou precisando o tempo todo de outras coisas para ser feliz. Continuando, contrário a essa máquina, desenvolva um apreço mais profundo pela criação, ou pela vida, ou pela natureza. Sabe, vai mais para os parques, ande mais, caminhe na rua. Todo dia de manhã, quando eu saio para orar, quando o tempo está propício, que eu saio orar, eu vou dar uma caminhada. Como é bom você caminhar antes de qualquer coisa. Para quem tem tempo, obviamente, né? Às vezes tem que acordar, tem gente que acordar às 5 horas da manhã. Mas tente acordar mais cedo, caminhar, ou então depois do trabalho. Procure caminhar. Se você mora perto do seu trabalho, vai a pé. Compre uma bicicleta. Compre uma bicicleta. Amém? Não gasta gasolina. Faz bem para o corpo, não polui o ar. A sétima coisa, olhe com um ceticismo saudável os planos de compre agora e pague depois. Cuidado com isso. O que eu vejo de gente endividada até o pescoço, porque entra nesse sisteminha, compre agora. Você pode comprar, só não precisa dar nem entrada. Você pode levar, leve e pague depois. Né? E a última coisa, obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara e honesta. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Por que Jesus está falando isso? Por que eu estou trazendo isso para dentro desse assunto? Porque se você ganha R$1.000, você não pode gastar R$1.200 por mês. Se você tem que pagar R$500 de aluguel, com R$300 tem que comer, e mais alguma coisinha ou outra, como é que eu vou fazer uma dívida de R$500 por mês? Se não me sobra R$500 por mês. Quando a Bíblia fala assim que o teu falar tem que ser sim, sim, não, não, o que ela está dizendo é que você tem que ser verdadeiro em tudo. A tua palavra tem que ter peso. Quando eu digo, olha, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Essa minha palavra tem que ter poder, tem que ter autoridade. Se eu vou te pagar, não pode ser uma coisa que gere um ponto de interrogação na cabeça das outras pessoas. Amém? Quantas vezes eu e você se enfiamos em dívidas que depois a gente não consegue pagar? Eu queria encerrar com um texto de Lucas, no capítulo 22, no versículo 35. Passei o dia inteiro fazendo o esboço, tudo bonitinho, para colocar no data show e deu tudo errado hoje. Tá vendo? Ó? Vamos ter que comprar um notebook novo. Porque o sistema nos escravizou e agora o troço não funciona mais. Alguém tem um notebook usado aí, que não está usando? Que queira se libertar desse demônio na sua vida e deixar a igreja usar? A gente exorciza, fica tranquilo. Tem um óleo ali do bom ali, ó. Ali nem o Ozzy não fica. Uma gotinha ali, ó. Cada gotinha daquela equivale a uma legião. Poderoso o negócio ali. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 35, olha o que Jesus diz para estes que ele envia, quando estes voltam, depois daquela ordenança, que só tinha que levar a roupa do corpo e uma coisinha ou outra a mais, quando eles voltam, olha o que Jesus fala para eles, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Alguém aqui acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa na sua vida? O sistema está dizendo que sim. O sistema está dizendo para mim e para você que falta tudo, que esse Deus que você tem não é suficiente para você. Que as pessoas que você tem na sua vida não são suficientes para você. Que para você ser amado, ser aceito, você tem que estar dentro da onda. Você tem que ser esse consumidor ali. Você tem que ter um carro do ano, você tem que ter um computador zero quilômetro, você tem que ter roupa nova toda semana, um sapato novo. Você tem que consumir para ser amado pelas pessoas que estão à sua volta. Seja simples, porque simplicidade é um dom. É uma graça da parte de Deus para você. Deixe suas roupas envelhecer, deixe Deus cuidar de você. Não aceite que o sistema cuide da sua vida e determine quem você é pelas coisas que você tem. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quando o Senhor criou esse universo, criou esse planeta, Senhor, o Senhor nos colocou como mordomos desse planeta. Pessoas que têm a função de cuidar desse lugar. Deus, mas nós temos sido enganados por uma máquina, Deus, consumista, que tem nos feito acreditar que nós precisamos de coisas e não de pessoas. Que nos fez acreditar que por mais que a gente compre coisas, Senhor, nada está bom. Porque afinal de contas, Senhor, o princípio ali, de certa forma, Deus, a conclusão dele é certa, porque realmente essas coisas não nos preenchem. Nós podemos ter o mundo inteiro, Senhor, e nenhuma destas coisas pode preencher o que só as pessoas podem preencher, Deus. Só os relacionamentos, as amizades, Senhor, a vida, a natureza, Deus. Andar descalço numa grama, Senhor, é muito mais precioso, muito mais gostoso, tem muito mais vida, Senhor, do que andar com o sapato mais bonito que alguém pode fabricar, Senhor. Que a gente comece novamente, Senhor, a viver a vida com outros olhos, Senhor, livre, Senhor, desapegado desse sistema que tem nos destruído, Senhor. Tem roubado dos nossos lares, das nossas famílias, o sabor da vida. O sabor de ter as pessoas, o sabor de estar junto, Senhor, para gastar nossas vidas, Pai, comprando coisas, substituindo pessoas por coisas, Pai. De alguma forma, Senhor Jesus, o Senhor tem nos enganado, Senhor, ao ponto que a gente tem achado que as pessoas nos amam por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Nos liberte dessa máquina, Senhor Jesus. Nos liberte, Senhor. Nos ajude, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus, eu oro e eu Te agradeço. Amém. Fique em pé. Pegue o seu irmão que está ao seu lado e ore mais uma vez pela vida dele. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.